say. With somebody else, 'cause I'm on a mission, and I don't wanna share about what you're up to myself right now. I just wanna scream it out. I'll be your shelter. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Forget Radio. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Hit the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Together. Target Radios. Milhões em todo o planeta amam a maior rede internacional de rádios. Como está o seu início de semana, baby? Espero que sensacional. Hoje, segunda, 29 de outubro, e você está muito bem na Target International. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. E este foi mais um Pop Hits. Agora rolando os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na tarde de segunda, número 1 no Pop Hits, Adele, Skyfall. Segunda colocação para o One Direction, Live While We're Young. No posto de número 3, Nicki Minaj, Vavavam. No quarto lugar, Boys Like Girls, Be Your Everything. E o quinto som mais votado na tarde foi Die Young, som de Kesha. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Visite a referência para o planeta e mande ver targetw.com. Aproveite para se viciar no mundo Target. Participe também do Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de segunda, recebe um forte abraço o Lucas Antônio Barreto. Ele que é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Pediu e ouve agora aqui na Target International o som de Christina Aguilera, Your Body, fechando Pop Hits da tarde. Logo mais à noite de volta. Fiquem todos com Deus e sempre aqui nas melhores rádios que são Target. Até já, baby. Bye, bye. I came here tonight. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.